Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. A organização propicia muitos benefícios. Alguns exemplos: ter somente um lugar para cada coisa, mais praticidade e facilidade na hora de encontrar o que procura, economia de tempo e dinheiro, melhor uso possível dos espaços disponíveis, menos estresse e, com certeza, mais qualidade de vida. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.